3659, decola os 36, controle 1208, boa viagem. 208, boa. 6259, contato radar decolagem, boa para nível 360, está autorizado o Leida. Direto Leida presente, 360, 6259, graças. Está livre, gol no 971. Livre, gol no 971. Meia 259 em forma de frio à esquerda para o 180, aproximadamente 15 a 20 milhas. Só livre de desvio, Xené 6259. Enter. Boa noite, gol no 866, retifique, vem na proa de TAP, deixa para o nível 050. Sete da colagem autorizada, 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0. Tem aqui o Xenemia 259. Três oito nove sete, contato radar decolagem, vou para o nível três dois zero, está autorizado Leda. do 495, mantenha o ponto de espera. Estabilizado em LS, é o 971. 71, completa final, torre 11895, tem uma oposta. 1895, no 971, tá? 1866, está autorizado a final do procedimento, desce para 2000 sem restrições, o ajuste 1014, informe no localizador. 10, trem baixado, travado visual. 71, no pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Ele pousa 971, só confirma o vento, se tiver. 130 graus, 10 nós. Obrigado. Civil de Vilta, 3.97. Chama agora Recife, 1251 e alterna 13395. Xené 6259, chame Recife, 125 decimal 1 e alterna 133 decimal 95. Recife agora 251, alterna 133 decimal 95, boa noite. Assumindo na proa de leda, 3897. Próximo 5, alinhar e manter o Zé. 5, decolagem autorizada nos 5 0 graus, 10 horas. Quatro no cinco, decola os 47, controle 1208, boa viagem. 208, bota a base. 3897, meu centro Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Olha o tipo 5495 decolado. Boa noite, tipo 5495, contato radar, voi direto coral, suba para o nível 1140. 140 direto coral 5415. Acertando com o seu localizador, o gol 1866. 1866, completa final, torre 1895, tambor posto. Obrigado. Oi, boa noite, gol 1866, estabilizado no localizador, abaixado e travado. 1866, cheque o trem, vem livre pouso 10, 50 graus, 10 9. Livre pouso, 1866. mim, livre pouso, pistão no zero, vento no 5 zero graus, 12 nós. Livre pouso, gol 1-8-6-6. 7, alinhagem decolar, pista 90, vento 190 graus, 14 nós. Chamou o controle, eu tenho 3197. Ao 59-1208, boa viagem. Boa noite. Mais tem 3197. Boa noite, 3197, contato radar, está autorizado o Leda, suba para o 360. Voando Leda, suba 360, se escuta. 3197, chame Recife, 1251 e alterna 133-95. 3195, Recife, obrigado, boa noite. Boa. 35415, está agora 8 milhas para Coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus na frequência 1201. 099, boa noite, alinhar e decolar, 1980 graus, 79. Chegada da Mari, vem na Praia de Mari, lista para 050. Santa, agora lista para 50, 1168. 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Controle, gol 1099, decola da EL. Controle, gol 1099, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado Leda. Direto Leda pro 360, gol 1099. Gol 1168, Salvador. Desça para 2000 pés na Praia de Duna, o ajuste 9095 está autorizado ao final do procedimento. Gol 1099, Chimegoro Centro Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Estabilizando ILS 1968. 1968, LVLS, Chume Torre 1198, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Torre Gol 1968. Obrigado. Está estabilizado no ILS. Gente, é parte externa. Passaré. Uno 168, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 79, altímetro no 0 no 5. Livre pouso 10, Uno 168. Uno 68, solo 29, libra direita, solo 121, décimo 1. 21. 310, boa noite. Vou na proa da posição ITAP para a chegada da Mari. Desça para o 050, reduções a critério.